sente as asas pálidas anunciando que já está na hora. Chora, Copacabana e luzes imprecisas. Delicadezas piscam feito lágrimas, brilhando mansamente a luz da aurora. Na paisagem de Nara, há músicas de todos os matizes. Ecoam de Ipanema as margens plácidas.